Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma Delacast. Eu sou o Joel Suki e eu já fui seduzido pelo lado negro gamer da força. Vai lá, Bruno. Ah, tá valendo já? É, tá. Pô, desculpa, cara. Essa é a frase dele. Não. É, pô, disso. Só certeza, né? Ah, eu sou Bruno Carvalho e eu sou um gamer asilado. Ai, ai, ai. Essa daí foi uma das melhores, né, até agora. Eu sou o Vinícius Melo e a SEGA é a Pepsi dos videogames. Pode ser? Puta merda, essa daí ficou boa também. Caraca. E eu sou o Neto Maru e se eu fosse mulher eu preferiria ser surda. Como é que é? Como é que é? Boa, boa, boa. Se eu fosse mulher eu preferiria ser surda, mano. Caraca. E no episódio de hoje vamos falar sobre o lado negro gamer da força, a SEGA, olha aí. Ah, o juiz vai pegar, hein. Desde o episódio lá que a gente fez do PlayStation que o pessoal pedia desse daí, né, cara, da SEGA. Hora da vingança, né, agora. Porque a gente zoou pra caralho, né, lá no PlayStation a SEGA, tá aí. Chamaram as mesmas pessoas que falaram mal da SEGA, só colocaram o Bruno, vai ser a mesma coisa de novo. É porque o Bruno aí é um fã da SEGA, né, cara? Eu discordo, na verdade, eu sou fã de games no geral, de bons jogos, e como consequência, fã da SEGA por causa dos bons jogos. Aí, o cara já entendeu? Tá tirando da reta, né? Ninguém não, quer se envolver, né? Não, senhor, não, senhor. O que eu estou dizendo é que a SEGA é sinônimo de bons jogos, é isso que eu estou dizendo. Olha aí. E o participante bom. Especial de hoje, né, cara? Bruno Carvalho, lá do 99 Vidas, olha aí, cara. Pois é, fazendo uma ponte aérea virtual pra gravar com o pessoal aqui do Azila. Olha aí, cara. Aí vamos lá, vamos pros e-mails. Viu? E vamos para mais uma semana de mais Azila Castro. Vamos lá. E o que é que temos de recado nessa semana, né, Neto? O principal, né, que já deve ter instigado aí o pessoal, é, né? É o 99 Vidas, né? Sim, cara, o Bruno Carvalho, né, tá participando dessa edição do Azila Cast, né, cara? Tem um link aí embaixo do 99 Vidas, né, cara? Se você não conhece esse podcast... Tu é doido, e eu acho que do elenco do 99 Vidas era um dos únicos que faltava, né, ele? É. Porque o 99 Vidas é o Isinobre e o Jurandir Filho, né? Já participaram aqui com a gente. Aí tem outro, tem o Evandro também, que falta participar do Azila. É, o Evandro tá devendo, mas é isso aí. Quem gosta do Azila, muito provavelmente vai gostar do 99, né? É, o 99 Vidas ali é um podcast old school, né, cara? Gamer old, né, cara? É só, muito foda. É só pra quem é hardcore mesmo, né, cara? Dos games ali. É, ele tem até, eles tinham, né, até essa parada de gamer loser, né? É. Tem até umas competiçãozinhas massa lá. Putaria. Muita gente também enviou aqui pra gente o nome do filme, né, que a gente colocou lá, Os Estragos de Sábado à Noite. A gente até tinha falado em off, né, cara, disso aí. O filme é Os Estragos de Sábado à Noite, tá? Então, o filme é com o Will Ferrell e o Chris Kattan, né, aqueles dois caras lá que ficam dançando. Tem o link aí do trailer, né, cara, e do IMDB também, né? O Barão Ferreira também envia o link do Rock, do Encontro do Rock com Stallone. Esse aí é foda, cara. É foda. Você tá ouvindo agora, pare e acesse o site e clique nesse link, que esse aí é foda. Ah, tem um link aí pro vídeo, né, cara, do YouTube, é foda demais, cara, porque o Stallone, ele encontra o Rock, aí, mas a gente ganhou em 76 o Oscar, né, e tal. Aí ele mostra a estatuazinha do Oscar. E outra coisa que a gente tem que comentar também, cara, é que eu vi por aí pelo YouTube, pelos links que a gente recomenda, a galera comentando, né, cara, lá no YouTube, quando a gente envia um link, a galera chega lá no YouTube, vim aqui por causa do Azila e tal. Pô, é, isso aí também é massa, isso é massa. Isso aí é foda, cara. Façam mais vezes isso aí, cara. Os links que a gente botar, chegue lá, dê uma comentada, vim por causa do Azila. É. Pote Azileitor esteve aqui, né? É. o Asilitor esteve aqui, né? E o Gel também colocou lá no nossos comentários que, ei, mano, o box sim tem empate quando ninguém é nocauteado e a contagem vai para os pontos. E se ainda assim nos pontos eles estiverem empatados, os árbitros se reúnem e dizem que a luta deu empate. Só que ele só esqueceu um detalhe. É que também foi uma leve omissão nossa. É, o box pode existir empate sim, só que contudo as disputas por título mundial não pode ter empate, mano. Sim. Porque o cinturão não pode ficar vago. Que é boxeador que tá ouvindo o cast, né, cara, pra esclarecer isso aí. Eu acho que a única vez que eu vi uma luta de boxe dar empate foi aquela vez que o Isaías lutou com o senhor Pinóquio, né, mano, no estacionamento ali do Manel. Ali. Aquela dali foi foda. Teve também aquela que os dois caras se nocautearam ao mesmo tempo, né? É verdade. Se os dois caras se nocautearam ao mesmo tempo, pode dar empate também. São as situações excepcionais, né? Outro quadro também que a gente tá abrindo aqui nos e-mails, né, cara? São o quadro das vaziladas, né? O que é que seria uma vazilada? A vazilada é aquele momento que a gente dá uma leve equivocada no cast, né, cara? Que a gente solta a informação errada, meio que os ouvintes vêm e corrigem a gente, né? Geralmente. Que quase nunca acontece, né? Porque esse quadro existe, né, cara? Em vários podcasts e tal, a galera corrige a galera e tal. A gente mesmo eventualmente sofre uma ou outra correção, né? A gente quer de fazer uma parada meio diferente, né, cara? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai abrir uma pontuação e a cada 3 vaziladas que um participante cometer, ele vai ter que pagar uma prenda que os ouvintes irão sugerir pelo Facebook, né, cara? Inclusive os convidados, né? É. Os convidados também. Então você vai lá, entra lá no facebook.com/azileitor, vai ter uma sessão lá das vaziladas em que você vai poder sugerir as vaziladas, né? Então pode ser... Inclusive, se não tiver, já conta uma pra nós dois, né? É. Então aí você vai poder sugerir qualquer coisa. Ah, o Manel vai ter que tirar uma foto só de cueca, o Joel vai ter que imitar não sei quem e tal do cast. Imitar a Chita, né? Vai ter várias brincadeiras dessa. A cada 3 vaziladas que o participante acumular, ele vai ter que pagar uma prenda. Se muita gente aderir, a gente coloca um mural, né, no site. Pois é. Caraca, então vamos lá. Primeiro e-mail, Lucas Lima, mecânico de usinagem, ferramenteiro. Ferramenteiro? Será que é o cara que fabrica as ferramentas? É provável, né? Técnico e mecânica, graduado em física, aspirante a engenheiro mecânico e desempregado. Que pariu, cara. Que isso? É a recessão, né, mano? Pois é. Todo. Moro em Manaus, Amazonas. Bom, galera, Amazonas, olha aí, cara. Sabe que agora que ele disse que tá desempregado, que se justifica a extensão do e-mail dele. E aí? Então, o e-mail aquele dele tá gigantesco, né, cara? A gente vai dar uma leve encurtada. Mas tá massa, tá bom. Então, vamos lá. Sobre o cast passado, sobre teorias da conspirações. Esse é um cast ali que deu pano pra manga, né, cara? Então ele comenta aqui, o homem à lua. Olha aí, vamos lá. Sim. Primeiro, a bandeira trêmula. Devido à gravidade ser menor que a lua, é apenas um sexto da gravidade da Terra. Os astronautas podem ter manipulado a bandeira e ela se manteve trêmula durante alguns segundos, olha aí. Então logo podemos concluir que a posição da bandeira sem ninguém segurando-a pode ser verdadeira. Olha aí, o cara deu uma levantada, a bandeira foi caindo lentamente, né, cara? Interessante. Segundo, quem filmou o primeiro homem que pisou a lua? Não faço ideia. Ai, essa daí ainda permanece um mistério, né? Terceiro, não existe o lado escuro da lua, e sim o lado oculto da lua em relação à Terra. Olha aí, essa eu achei mais condizente. O lado oculto é totalmente diferente do lado escuro. É, cara, se outro lado é escuro, a gente não sabe, né? Que não dá pra ver. Mas ela... Até porque seria um erro de tradução foda, né? Dos Transformers. Pois é. Mas ela é sim iluminada pelo sol dos dois lados, olha aí, cara. Mas sempre um lado vai ser o oculto, né, cara? Quarto, as fotos realmente podem ter sido reveladas por zooms diferentes. Beleza, né, cara? Barbeiragem, né? Quinto, pesquisas revelam que apesar de muito escassa, há sim água na lua em forma de cristais de gelo. E como a temperatura da lua durante o dia pode ultrapassar os 100 graus Celsius, o que faria todas as poucas moléculas de água expostas na superfície da Lua evaporar e criando uma pouca umidade, assim podendo confirmar que realmente seria possível deixar uma pegada na superfície lunar. Olha aí, beleza, né? Sexto, depois da Apolo 11, outras 6 missões Apolo foram lançadas, sendo que 5 delas pousaram na Lua. No total de 12 astronautas caminharam na Lua, mas não teve muita repercussão, pois a corrida espacial não tinha objetivo fins científicos e sim uma disputa entre superpotências. Como os Estados Unidos já tinha seu troféu, ter sido o primeiro a pisar na Lua, e não ter nada mais do que rocha em um deserto de basalto, não tinha por que investir bilhões em viagens além dessas, olha aí. No caso dos cinturões de Van Allen, sim, assim, ele é construído de elétrons de alta energia, diferente dos raios-x médicos e raios ultravioletas do Sol emitidos pelo Sol, que são elétrons ionizados, olha aí. E esses elétrons de alta energia produzem raios-x bastante perigosos quando entram em contato com átomos de elementos pesados, olha aí. Isso é conhecido como... Como é, mano? É um nome austríaco, né, que... Ué... O Brennstrahlung. É, sei mesmo. O Brennstrahlung. Beleza. É que deve ser o gordinho se fudeu, né? Ou radiação de quebra. Olha o cara aí explicando. Ah, mas se dissesse que era radiação de quebra, logo de primeiro eu já tinha sacado. Não é, o cara bota Brennstrahlung. Então logo materiais pesados como chumbo, afirmado como proteção essencial para os astronautas, teriam um efeito contrário, criando a radiação secundária. O mais apropriado seria usar materiais que contenham grandes quantidades de hidrogênio como água, papelão, plásticos leves. Isso tinha muito, né, mano? Papelão e plásticos leves ali, a nave tava abarrotada. Não é, teflon, que ele diz aqui. Metais leves como alumínio. Uma nave de teflon. Cara. Teflon seria massa, cara, meu, uma nave. E metais leves como alumínio que foi utilizado na fuselagem da nave Apolo 11. E os caras construíram uma nave de teflon, seria foda. E se esses materiais usados forem fortes o suficiente, irá também fornecer uma proteção adequada contra a radiação X. Radiação X é um nome massa, né? Vinda do Sol... Daria uma boa história em quadrinhos. É. Né? Vinda do Sol durante os eventos das tempestades solares e ejeção de massa coronal. Oitavo, céus sem estrelas podem ter sido ocasionados devido à reflexão da luz solar no solo lunar, dando o mesmo efeito luminescente das grandes cidades. Mas agora vem a teoria dele aqui definitiva que todo mundo tá esperando. É, essa aqui é foda, cara. Essa semana, por coincidência, fui fazer uma entrevista da fábrica da vida. Aí tá de putaria, aí é... O cara foi na nave, né, cara, visitar lá. Puta que pariu, aí ele tem que bater uma foto abraçado com aquele alienígena, é, mano, pra mandar aqui pra gente. Se o cara foi na fábrica da Bic e não fez aquilo ali, mano... Pois é, cara, enviar aqui pra gente e tá? Tal. Puta que pariu, mas se ele foi mesmo, caralho. A segurança por lá é bem acima da média, olha só, cara. Puta merda. O que me leva a desconfiar de algo realmente escondido por lá, mas enfim... Se vier realmente a trabalhar por lá, voltarei a mandar um e-mail com o feedback do que acontece por lá. Olha só, cara. Até porra, mas se ele começar a trabalhar por lá, se eu fosse o PC, começar a me preocupar, né? O próximo e-mail é do Racius Belfort, né? É, pois é. Sou fisioterapeuta e nordestino, como vocês, né? Piadinha aí de piadinha do Serra, sentido, né? Piadinha do José Serra, né? Aí é foda. E trabalho principalmente com tecnologias de reabilitação com experiência, aliás, com ênfase em realidade virtual, né? Olha só, cara. É o emprego do sonho pra todo desenvolvedor de games frustrado, né? É, pois é, né? Mas a história do cara é massa. Estudo acerca deste tema há mais de 4 anos. Até o meu TCC, pra quem não sabe, trabalho de conclusão de curso, foi relacionado a isso. Onde tratei de 2 amputados de membros inferiores por 20 atendimentos de 50 minutos cada, e ele eles melhoraram consideravelmente as suas funcionalidades. Olha. Levando-se em consideração os equilíbrios estático e dinâmicos, proporcionar marcha e diminuição de sobrecarga nos membros sadio. A ferramenta que utilizei foi um console de videogame Nintendo Wii. Olha só, cara, pra quem não acha, pra quem não acredita, né, cara, que os videogames ali possam servir... Salvam vidas. É, cara. A galera acha que não, o videogame é violento, transforma pessoas em pessoas violentas. Tá aí, ó, a parada aí, ó. Tá aí o Nintendo Wii salvando vidas, mas tem que ser o Nintendo Wii. Se for o Xbox, aí já... O Nintendo Wii é o Nintendo Wii, né, cara? Pois é, o Nintendo Wii é do bem. Então, estou mandando esse e-mail porque eu fiz um projeto, o qual mandei para um site de crowdfunding chamado Indiegogo. Olha e aí. Queria muito a ajuda de vocês. É, para quem não sabe qual é esse tipo de site, é aquele que o cara pede uma grana, né? É tipo uma vaquinha, né, cara? Aquele... É, uma vaquinha é um termo mais técnico. Por quê? Porque dentro de 60 dias ele precisa adquirir $150,000 para a construção de um setor de fisioterapia, a qual ele irá denominar de Rehab Wii. Aí se eu fosse ele, eu pedi um patrocínio pra Nintendo, né? Sim, também. Sim, cara, também. Corre atrás, porque isso aí é um projeto que pode salvar vidas, né, cara? Melhorar ali a condição física da pessoa que tem os membros amputados, cara, é foda. Com o videogame, né? Porque eu acho que todo mundo que tá ouvindo aqui o Cash sabe que todo tipo de reabilitação com videogame é mais bem sucedida, né? Sim, cara, o cara se diverte, ao mesmo tempo o cara esquece que o cara tem um problema, sei lá. Bom, ele diz aqui que ele está focado no tratamento de diversas sequelas, principalmente com equipamentos da Nintendo, e é claro, servirá para elaboração de pesquisas relacionadas sobre, para cada vez mais fortalecer a RV como instrumento de reabilitação. RV é realidade virtual, né? Sim, sim. Aí, pra ajudar o cara aqui, a gente vai deixar o link, né? Sim, cara, você pode doar qualquer valor que você quiser, né? Não, eu posso doar, sei lá, $5, que é equivalente a 8, 10 reais, né, cara? Você pode doar o valor que você quiser. Esse projeto, cara, é um projeto que eu achei interessantíssimo, cara, quando a gente recebeu esse e-mail. Cara, vale muito a pena a gente divulgar essa parada, né? Pois é, o Azileito aprova essa ideia, acesse o site, conheça mais, né, um pouco do projeto do cara, né, e tal. É, lá no projeto do cara tem um texto que ele explica como é que vai funcionar, e tem um vídeo também dele lá, ele mostrando como é que funciona a recuperação dos pacientes e tudo mais. É muito foda, acompanha aí o cara e fica aí o nosso apoio, né? Pois é, próximo e-mail é do Ian Wellerson, que ele disse aí. Tenho 17 anos e faço 18 no dia 6 de outubro, olha aí. Moro em Piúma, Espírito Santo. Sou técnico... Quando o cara for de uma cidade dessa, de Piúma, é bom o cara botar, tipo, quem nasce em Piúma, é o quê? É o piumense, sei lá. Piumeiro, né? Pneumático. sou técnico em manutenção de redes de computadores e web designer. Mas trabalho em uma loja oficina de bikes. Olha aí. Olha aí, aí é foda. Aí sim, né? Aí agora vai. Vi vários comentários do Easy Nobre sobre o Azila Cash, mas nunca me interessei em baixar. Porém, no mês passado, baixei todos de uma vez só. Olha só. Porque chegou a GVT, né, na cidade do cara. E me isolei do mundo até escutar tudo, chegando a ouvir 8 casts por dia. Vixe, mano. Aí sim, aí o cara foi foda. Sim, sou um dos ouvintes que ouve e nunca comenta. Olha só, cara. Se você ouve, filho, nunca comenta. Se você ouve, nunca comenta. Envia e-mails, né, cara? Comenta lá no site. Gostaria de deixar parabéns pelo cast a todos vocês. E um muito obrigado como os outros. Porém... De nada. Por nos fazer passar vergonha na rua de tanto dar risada. Sem contar que já adquiri um pouco do sotaque nordestino. Fico louco para chegar o dia Azila. O dia que o Azila Cat é liberado, né, cara? Porque o Azila Cat tá preso, né? Problema. Ele vai e se liberta, né? Exatamente. A gente, como sempre, faz o Azila com bastante antecedência, né? É. E deixa ele a própria sorte pra até o dia que ele consegue se libertar, né? Pois é. Outro dia veio um professor do IFES, Instituto Federal do Espírito Santo, mexer em uma bike no meu trabalho, olha só. Quando ele começou a falar, o Azila já me veio na mente na hora. Ele falou assim quando viu o preço de uma treta lá. Que é isso, macho? E eu rindo e ninguém entendia nada. Agora ele chega do meu trabalho, eu já lembro do Azila lá na hora. É involuntário, né? Mas ele também deveria ter oferecido um Azila Cash pro cara, né? Pois é, velho. Não, é uma boa moeda de troca, né? O cara, não, mano, o serviço tá caro, mas eu boto 5 Azila Cashes aí no teu iPod, né? É, cara. Passa o Azila Cash pra ele também, cara. Vai que ele envia e-mail pra gente também, né? Todos os casts que são história de vocês são os mais maneiros. Pra não dizer outra palavra. Olha aí. Eu nunca ri tanto na minha vida como o cast de profissão desempregado. Decepções da vida, vagabundagem máxima. Senhor Pinocchio e outros no mesmo estilo. Deixo minha dica para cast mais abrangentes, ou seja, mais sobre as histórias de vocês, coisas que vocês viveram e tudo mais. Pois como diria um amigo meu, nada melhor do que ouvir a desgraça alheia. Olha aí, cara. Isso aí é um dos melhores hábitos, né? O próximo e-mail é do Barão Ferreira, 22 anos, um homem apaixonado. Ai. Olha aí, apaixonado. Apaixonado. É, vamos ver se no final do e-mail tem uma mensagem, né? Pois é. E aí, negado, muito bom o cast sobre o Brucutu, né? É, na verdade, né, cara? É, tem que ser o cast sobre um Brucutu, exatamente. O Neto estava certo quando disse que o Stallone recuperou o cachorro que ele vendeu. E o cachorro que a Adrian dá pro Rock. Eu tinha essa impressão mesmo de ter visto isso aí no DVD duplo do Rock. É, cara, é aquele cachorro que ele vendeu, né? É, aí ele ficou bem bolado. Ainda hoje esse cachorro deve ser vivo. Né? Chivaria. Meu Deus do céu. Aquele era o cachorro que o Sly tinha vendido pra comprar uma cesta básica. Outra curiosidade sobre o filme Rock. O roteiro foi realmente escrito em 3 dias, mas era bem diferente do que foi pro cinema, né? No original, o Rock era afrodescendente, né? Na época estava em alta a moda do anti-herói. E o roteiro seguia isso. O Sly tinha escrito algo mais sombrio, Rock desistindo da luta e Mick abandonando ele. Olha aí, caraca, cara, o Rock The Dark Knight, né? E quem não gostou dessa história foi a mulher dele, que pediu pra ele mudar o roteiro. Que isso? E como um homem apaixonado que ele era, ele assim o fez. Tá certo. Olha aí, as vaziladas também valem pros ouvintes, né? É, marcam aí pro Barão. Marcam aí pro Barão. Outra parada engraçada. O diretor e os produtores queriam tirar uma cena do filme, mas o Sly brigou para que ela ficasse, dizendo que para ele era mais importante do roteiro, que era aquela cena que ele confessa para Adrian que não poderia derrotar o Apollo. Que é isso, olha aí, cara. É, o cara pensa que o Stallone não entende de drama, né, velho? Não é, velho? Mas aí ele só teria um take de filme para fazer a cena. Caraca. Se vacilasse, era caixão. E o Stallone, como era muito mala, pra não dar errado, ele fez a cena bêbado. Olha aí. Só assim pra fazer aquela cena direto sem errar. E outra coisa, quando a luta, ela foi roteirizada pelo Sly, porque eles ensaiavam e não ficava bom, né? E tal, o Stallone ficou puto e disse, não, mas essa porra aqui, quem vai coreografar sou eu, né? Pois é. Pra resolver essa situação, ele escreveu as 40 cacetadas de página, que isso aí deu o roteiro da luta. Pra quem pensava que num roteiro, quando chegava a parte da luta, né, era só aquela parada, né? Rock desce o cacete no Apollo round 1, né? E agora o mais massa de todos, bicho, a luta foi gravada de trás pra frente. Que é isso? Tipo aquele jornal muito doido, mano, que tem no Pânico, que eles fazem tudo, gravam o final e vai voltando. Já viu isso aí? Pra ajudar em questões como maquiagem, continuismo de edição e como disse o Joel, né? O filme ganhou o Oscar. Olha aí, cara, ganhou o Oscar de edição por causa disso aí, né? Olha, inclusive, só. Quando o Azila Vlog sair, a gente vai tentar essa parada de gravar de trás pra frente no programa. Tem que tentar uma vez, né, pra poder... E agora um fato triste, né? É. Música triste agora. A música do Hulk, né? Agora um fato triste na vida do Stallone, a mulher dele que atua com ele em Rock 4. É? Ela como é a mulher... Mas peraí, aquela mulher do Dolph Lundgren é a mulher dele? É. Caraca, cara, que isso? É porque naquele tempo ali tava na moda, né, mano? O cara... Quebrar o galho dos parentes e tal. E essa mesma dona abandonou o nosso herói Brucutu pra se amancebar com uma mulher. Que isso? isso, cara? É, tu vê que esse último parágrafo do cara aqui foi totalmente... É, como é o nome daquele programa, mano? Rádio. TV Fama, né? TV Fama, meu Deus do céu. O cara botou um comentário aqui só pra instigar também essa mesma mulher que deixou o Stallone. Hoje em dia ela é uma drogada zona foda. E a última vez que eu vi ela, bicho, a mulher tava dormindo numa calçada acabadaça. Meu Deus do céu, cara. As pragas do Stallone são foda, mas a mulher se fudeu. Ok, ok, né? Beleza. Próximo e-mail do Círculos do Ala. Tem idade, sem cidade, sem profissão, sem nada, né? Eu tenho outra história para contar da vez que eu estudava na escola, na época da alfabetização. Olha aí, cara. Um colégio que faliu recentemente aqui em Fortaleza. Então, tive que mudar de escola. Não darei nomes recentes por medo de sequestro de estivaria. É, porque a parada tá foda, mano, pros ex-alunos daquela instituição ali. Já no primeiro dia conheci a garota mais gostosa que se impressionou comigo. Olha aí, velho. É só mentira. E descobri que ela tinha 2 anos a mais do que eu. Sem problemas, eu pegaria do mesmo jeito. Até uma semana depois eu descobri que ela era namorada de um... namorada de um bandidão famoso. Ih, agora a história tá começando a pegar embalo. Que ela queria levar eu e meu amigo para vê-lo no fim de aula. Vixe, mano. Fudeu, né? É doido, uma estratégia zona típica dos filmes dos anos 60, né? A mulher aliciando o cara e tal. O cheiro do queijo eu senti de longe. Naquele dia eu chinelei da escola e nunca mais falei com ela. Depois disso mesmo, vendo ela todo dia na sala de aula. No fim das contas, não peguei ela. Meu amigo voltou pra escola com uma marca roxa no braço. Caralho, cara, que é isso? Eita, porra, foi bala, né? Que agora já sarou. Ah, porque era massa se não tivesse sarado, né? É. Aí o dia que ficou sem vestígios que pudessem incriminar o bandidão famoso. E ainda acho que ela está grave. Que é isso, cara? Como é? Uma loucura, cara, isso aí. Tu sabe por que essa história é meio falha, mano? Porque aparece uma mulher grávida no meio, né? Ninguém sabe. Foi do é. E um bandidão da pesada, mano, deixou o cara só com o braço roxo. Não é, mano? É, nos meus tempos, os bandidões da pesada eram mais da pesada, né? Não é, cara? Mesmo assim, gostaria de parabenizar o trabalho de vocês. Que... Esse cara tá muito louco, cara. A gente queria dizer também que a gente não apoia, né, essa parada de drogas. Que porra é essa? Criação da história da empresa, né? Da SEGA, a gente tem que ir se transportar para aquela época, na verdade, né, cara? O cenário é a Segunda Guerra Mundial. Um cara chamado Marty Brunley, ele fundou uma empresa chamada Standard Games, isso em 1940, né? Época da guerra e tal, não sei o quê. E ele comprava máquinas de caça-níqueis pra vender pra bases militares. Aí pra tu ver ali a parada, né, cara? Liberada e tal, né? Desde o começo a SEGA é uma bomba. Ah. Olha aí. Foi boa essa daí. Cara. Bota aí as risadas aí do Chaves. Tá bom, tô inspirado hoje. Então, em 1941 teve o ataque a Pearl Harbor, né? Foi o motivo que os Estados Unidos precisavam pra entrar, né, cara, na Segunda Guerra Mundial. Na verdade não foi nenhum motivo, foi um que eles mesmos construíram. Tem gente que diz que, não sei se era isso que vocês iam falar, mas tem gente que diz que o próprio ataque foi uma omissão dos americanos. Eles sabiam que ia acontecer e todo mundo ficou quietinho, falou, não, a gente precisa de uma desculpinha pra entrar nessa guerra, vamos sacrificar um pessoalzinho aqui pra garantir o nosso lugar, né? Inclusive, a própria história da SEGA mais na frente vai reforçar esse ponto aí. O quê? Vai indo adiante. Como é que quando é? Chegar lá, eu defendo esse ponto aí. Cara. A SEGA, você tá dizendo que a SEGA colaborou com o incidente de Pearl Harbor? É isso que você quer dizer? Que isso? Vamos chegar lá. Meu Deus do céu, cara. Então, aí em 1945 teve a explosão da guerra. Teve a explosão nuclear em Hiroshima e Nagasaki, né? As bombas lá nucleares. Então, o Japão, nesse tempo, ele se tornou uma nação totalmente derrotada, né? A economia foi pro lixo e tal. Em 45 acabou a guerra, né, cara? Mais alguns anos depois, os Estados Unidos proibiram os jogos de caça-níqueis. E aí o Brunley ficou na merda, né? Na empresa do cara, porque ele vendia máquinas de caça-níqueis. E naquele tempo, o início dos anos 50, era o período em que o Japão, ele tava começando a se recuperar economicamente, né? Até hoje eu não entendi por que não tem os robôs gigantes, cara, no exército japonês. Os caras são mágicos, irmão. Os caras sobrevivem a bomba, os caras sobrevivem a reator de usina explodindo, meu irmão. Tem um maluco, um designer japonês, que ele já criou mecha pra vender, cara. Aqueles mechas que você entra dentro, robô que já é tripulável. Como é que é, mano? Estilo Matrix ali. É sério, e ele movimenta, tem arma, tudo, só que a arma não dispara tiro de verdade. Meu Deus. Mas ele criou um... Tá. É isso. Mas eu fiquei curioso com o lance das armas, pô. Mas é claro que tem robô gigante lá no Japão, mano. Não vê o Jaspion ali? Tá claro, velho, que tá aí. Tem robô gigante. Cara, você tá vendo muita TV, cara. Para com isso. Então, aí o Brunley, ele criou uma empresa e ele viu a possibilidade da economia do Japão, né? Que tava crescente naquela época, tava se recuperando e ele, opa, tá aqui uma oportunidade aqui que eu preciso pra poder criar minha empresa e tal, e continuar com meus negócios de caça-níqueis. Né? E aí ele começou a importar máquinas pro Japão, máquinas de caça-níqueis. Daí ele criou a Service Games. Olha aí, Service Games, SEGA, né? Gênio. SEGA. O cara é um poeta, né? E uma coisa que é interessante, porque muita gente confunde muito a origem da Standard Games com a SEGA em si, né? E muita gente fala que a SEGA é uma empresa americana, e não é. Não. Porque, na verdade, a SEGA, como ela existe até hoje como software house, ela foi uma fusão de duas empresas, ambas sediadas no Japão já. Então, ela já estava estabelecida no Japão. Então, a SEGA que a gente conhece não é a empresa americana original. Ela é uma empresa com registro no Japão, é uma empresa japonesa. Sim, a outra empresa era do David Rosen, né? Um cara que ele foi morar lá no Japão e tal, que ele também viu uma oportunidade, né, cara, de investir nos negócios dele lá no Japão. É, eu acho que essa confusão se dá um pouco também, cara, porque desde o início da SEGA, assim, ali pela... quando ela começou a fazer os arcades e tal, ela já se dividiu, né, em SEGA do Japão, SEGA da América e depois em SEGA da Europa. Eu acho que isso contribuiu um pouco com essa confusão. Isso, na verdade, porque o que aconteceu? É, para ter um controle melhor das operações que eles chamam de overseas, né, operação em outros continentes, eles criaram subdivisões da SEGA localizadas. Então, foi o que você falou, eles criaram a SEGA of America, criaram a SEGA of Europe. Então eles criaram essas outras divisões da SEGA justamente para ter uma administração melhor do mercado naquele local, né? Uhum. Assim, eu posso estar falando besteira, mas eu acredito que ela foi uma das primeiras empresas de videogame a apostar nessa segmentação, né? Sim, a Nintendo hoje em dia tem, a Nintendo of America também tem subsidiárias, digamos assim. Mas as decisões essencialmente são tomadas no escritório japonês mesmo, né? Mas até pela origem, né? A Nintendo é mais tradicional e a SEGA, como a gente tá vendo, ela foi fundada já no âmbito mesmo mais empresarial, né, e tal. A SEGA é mais arrojada e ela pagou muito por esse... Como o Bruno falou, a SEGA ela surgiu na fusão dessas duas empresas. A empresa do David Rosen, que era a Rosen Enterprises, com a empresa do Brunley, né? Standard Games. Naquele networking lá, os dois conversando, eles criaram a SEGA Enterprises. Agora, você sabia uma coisa interessante? A SEGA, durante um período, distribuiu as máquinas de arcade da Nintendo, sabia disso? Que isso? Foi não? É, sério, máquinas do Donkey Kong, por exemplo, em algumas regiões eram distribuídas pela SEGA, porque a SEGA até então, ela não tinha uma concorrência direta com a Nintendo em termos de jogos, e a Nintendo não tinha abrangência em alguns locais que a SEGA tinha, então a SEGA publicava alguns jogos da Nintendo em algumas regiões, cara. Então, desde aquele tempo ali, tava difícil pra todo mundo, né? Ah, cara, mas na verdade, a história da SEGA e da Nintendo chega a se misturar algumas vezes, né, cara, durante a trajetória. A única vez que elas realmente se separam é nos consoles, né, cara. Que é ali a época do 8-bits em diante. Eles eram amiguinhos, digamos assim. Até virar concorrentes diretos. O Neto aí falou do negócio, nunca saiu um Sonic do Super Nintendo. Saiu, bicho, aquele jogo horrível ali do Super Nintendo do Sonic. Copa ali do Querinho, cara. Aquilo é uma atrocidade, né? Meu Deus do céu. Aquilo era um hack, cara. Mas era um hack, tipo, muito mal feito. Aquilo é sofrível, o Sonic dando chute, tirando o Mario da jaula, que coisa bizarra. É verdade. Meu Deus. Só que eu acho o jogo do Ligeirinho, eu acho divertidíssimo, né? Legal também. E tem outro fato curioso aí dessa fusão, que é como eu falei no começo, o Brunley, quando os americanos foram bombardeados, né, lá no evento do Pearl Harbor. Esse cara, ele tava servindo no Havaí, mano, quando aconteceu o bombardeio. E uma das coisas que o pessoal questiona é isso. Já que os americanos têm esse espírito patriótico, né, e tão elevado, os japoneses bombardearam, né, fuderam com tudo lá. E logo em seguida, ele numa boa abriu a empresa lá e tal. Não, vamos ajudar aqui. Japão e tal, os caras estão merecendo. Arrepiaram tudo. Geral, né? Depois, não, vou abrir uma empresa aqui e tá. Não, é o Japão aqui, é beleza, não dá problema de nada, não. Não, cara, mas isso aí, os Estados Unidos sempre fizeram isso, cara. Fizeram a guerra do cacete lá no Vietnã, cara. Depois de anos e anos, quando a guerra acabou, o maior parceiro econômico dos Estados Unidos era o Vietnã, né? Parceiro de quê, mano? Arroz. Não, econômico, cara. Eles arroz, né? Faltava feijão, né? Então, também. Não, mas sério, o Vietnã era parceiro econômico, cara. É, fortíssimo e tal. Ah, fortíssimo também é exagero. É, cara, os principais. Era um principal parceiro econômico dos Estados Unidos. Parceiro de quê, mano? Agiotagem. Banco dos Estados Unidos. O maior parceiro vietnamita dos Estados Unidos era o Vietnã, realmente. E o que... nessa ótica eu até entendo. E o que aconteceu... E aconteceu também com o Japão, né, cara? O Japão foi derrotado lá com as bombas e tal. O americano chegou e, vamos fazer uma parceria aqui e tal, não sei o quê. Então, desde aquele tempo que já existiam essas parcerias que esculhamba com o negócio, né? Os Estados Unidos tá fazendo hoje em dia com o Iraque, né? O Irã e Iraque. O Iraque eu até entendo por causa do petróleo, né? Mas o Vietnã... É... Então, a gente já tá desviando o assunto pra guerra. Então, na verdade, a SEGA sempre foi conhecida, principalmente no mercado dos arcades, por inovar muito, né, cara? Não só nos arcades, a SEGA ela sempre inovou bastante, mas ela foi, assim, a primeira empresa a trazer um jogo com movimentação de sprite e alteração de tamanho do sprite para simular um efeito 3D, né? Eles também foram a primeira empresa a ter um arcade com um sistema holográfico, que era aquele Time Traveler. Foi. Holográfico? Era holográfico, vocês nunca viram? Né? Era efeito de espelhos, né? Mas geral, com holografia. Era tipo Among Us. Among Us? Era uma monga com grife. Se vocês derem uma olhada, cara, se não me engano, se chama Sega World, Sega Master World, uma parada assim, que é o parque de diversões, entre aspas, da Sega no Japão, que é assim, basicamente um prédio cheio de arcades da Sega, assim. Cara, eu lembro ali da casa do Michael Jackson, a casa de jogos. Lá tinham vários arcades da SEGA também. O senhor está querendo implicar alguma relação entre Michael Jackson e a SEGA, é isso? Mas tem. Era chegar no Sonic, calma. Então, quando foi que a SEGA começou a fabricar os consoles dela? O primeiro console da SEGA, muita gente não sabe, mas a SEGA entrou no mercado de consoles antes da própria Nintendo. O primeiro console com cartuchos mesmo da SEGA foi o SG-1000 de 83. Ele entrou no mercado poucos meses antes do próprio Nintendo japonês, do Famicom, né? E aí depois disso é que eles remodelaram pro Master System, que foi o lançamento do japonês do Master System, foi em 85, que já era o Sega Mark III. era tipo, a terceira versão. Mas ela entrou já com videogame ou antes disso ela já produzia software? Não, então, software ela sempre produziu desde a geração de arcade, né? A SEGA sempre produziu software dela, jogos da SEGA se encontravam muito antes. Agora, o mercado de console caseiro, o primeiro console caseiro da SEGA, com jogos intercambiáveis, que você colocava cartucho, foi o SG-1000 mesmo. É, eu tô vendo aqui que a SEGA, ela fez aquele joguinho do Frogger, né, cara? Isso, pra arcade. Frogger era da SEGA. E era tipo mini arcade. Que a ideia do console mesmo é você trazer pra casa o arcade. Sempre foi, né, essa base. Então, a SEGA já tinha uma base pré-montada de software. Ela só precisava de um hardware que a pessoa pudesse montar em casa. Assim nasceu o Mark I, né? Ele foi remodelado duas vezes, né? Até que ele chegou ao Mark III, que depois se tornou o Master System. Aí que a SEGA entrou com uma das coisas que ela ficou muito conhecida, que foi o marketing, né, cara? O marketing absurdo com os consoles. Nos arcades, né, tem a placa e você compra a fita que você bota lá na placa, né? É assim com os fliperamas lá da SNK e tudo. O da SEGA, o SG-1000, ele já era desse jeito? Ele já era o consolezinho que você colocava os cartuchos e tal? Colocava um cartãozinho. Tipo do PC Engine, não é? É tipo aquele do pica-pau e tal, o cartão perfurado. Tanto que, na verdade, se você olhar o modelo do Master System que a gente tem no Brasil, ele tem um slotzinho pra cartão. No Master System 1, ele tem um slotzinho pra cartão, que era o mesmo cartão dos jogos do SG-1000. Bruno, é aquele cartão parecido com o do PC Engine, do TurboGrafx. Ele é semelhante a esses modelos usados no PC Engine, isso mesmo. Não é exatamente igual, mas é no mesmo estilo dele. Ximário, Vinícius é um chevé. Aí, viu? Puta merda. Que pariu, meu. Vocês têm que lembrar que SEGA, o modelo que você tinha de cartucho era do Atari 2600, que era até então o console mais com maior sucesso, né, na época. E antes dele, você teve a primeira versão do Odyssey da Macrovision, que era também com esse mesmo sistema de placa. Era a plaquinha direto no slot do console, você só alterava a programação do próprio console mesmo, né? Então isso era uma coisa muito comum pra época. Você não ter um case pro cartucho, era só a placa mesmo, né? Aquele cartãozinho que vai direto na entrada. Caraca, o Odyssey. Eu me lembro que o meu tio disse que tinha um, meu tio. Achava bem bonito, sinceramente. Eu acho esses cartões, tipo, os do PC Engine, são muito bonitos, cara. É prático pra você guardar, cara. Porque se você tinha muito cartucho, você lembra o trambolho que era pra você carregar. Agora, cartãozinho, não, pô. Você junta um bolinho assim, pô. É igual levar carta de Yu-Gi-Oh! Carta de Yu-Gi-Oh! mas eu acho que o cartão, ele era menos durável, né, cara? Tinha mais risco de quebrar, não sei. Ah, com certeza, porque assim, ele tá sem proteção nenhuma ali. Qualquer coisinha que você fizesse, um abraço. Era um pouquinho de água que você derramasse em cima, ou riscado. Isso não servia pra criança, né, e tal, porque a criança pega, come frango, galinha e tudo em cima do videogame. Pega com a mão engordurada. Porra, vai comer o frango e a galinha usando com o cartão, porra? Não tem carro, mesmo? O bicho era frágil nesse ponto. Vai comer xilitos e tomar cajuína, aí vai lá e fecha. E existe alguma, vamos dizer, justificativa plausível pra SEGA ter ido pra esse sistema, já que já tinha um sistema de cartucho ali do Atari? Como eu te falei, na verdade, o console que tinha o sistema de cartucho naquele momento era o Atari. Os outros que tinham maior difusão, como foi o caso do primeiro lá que teve, a gente falou, do primeiro Odyssey lá da década de 70, ele era do sistema de cartão também. Então, o primeiro que o cartão, o custo de manufatura, o custo de fabricação era menor, né? Porque você não tinha custo com o case em si. E as pessoas que usavam videogame naquela época, teoricamente, não eram as crianças, eram os pais que, teoricamente, já estavam acostumados com o sistema dos computadores pessoais que tinham esse mesmo sistema do cartão. Né? Então, foi mais uma questão de seguir um modelo que já tinha estruturado do que simplesmente falar assim, no Atari já tem um casezinho pro cartucho, vou fazer igual. Não, já tem um modelo estruturado aqui. O que fez a SEGA mudar depois, que aí foi quando chegou o SEGA Mark III, que virou o Master System, foi o caso da própria Nintendo em 83 já ter adotado o sistema do case. Eles realmente perceberam, isso aqui vai danificar muito o cartucho, por mais que seja barato, vamos investir um pouquinho mais, né, pra ter alguma coisa mais durável e algo que a pessoa pegue na mão e perceba um valor diferenciado, sabe? Pra ter uma identidade também, né? Mas então eles só chegaram a essa conclusão depois que viram da Nintendo. Não tô falando que foi isso. Acho que vale lembrar também que, assim, como você falou que não era uma coisa pra criança, que videogame nessa época era uma coisa extremamente cara, talvez até mais cara do que hoje em dia, assim. Cara. Não era um hobby que você dava, não era um brinquedo que você dava, tipo, pra crianças, sabe? E isso eu acho que é uma grande diferença dos pais daqui no Brasil pros pais no resto do mundo. Porque, assim, geralmente aqui no Brasil o pai pegava, largava você com o videogame na mão e falava, se vira, tá ligado? Aí, ó, se vira. Nos outros lugares, o pai tava lá do lado do moleque, não, vai trocar de cartucho, deixa que eu troco pra você. O joguinho é, aqui no Brasil não, é todo mundo largado, fala, ó, tá aí ligado, se vira aí, meu, tô nem pra você. Sabe? Quem nunca levou um choque, é, né, tipo ligando no videogame? Menino ia lá, nossa, com aquela antena zona lá do Master System, ligava lá do videogame, acabou, é, bons tempos. O que eu conheço de moleque que aprendeu a instalar uma antena por causa de videogame, não tá no gibi, mano. Né? E cara, quando esculhambava o colorido da televisão, a culpa era do cara, né? O cara sem assistência nem nada ali. O pai do cara, porra, meu, esculhambou a televisão. Ei, Bruno, teu pai brigava muito contigo quando tu ligava videogame na televisão e tal? Cara, meu pai brigava assim, na época eu tinha uma televisão. Tá mexendo na televisão velha. Aí, rapaz. Isso, então, eu tinha uma TVzinha velha, que meu pai, quando comprou o videogame, ele sabia, vai estragar minha TV, né? Então ele já pegou uma TVzinha velha de 14 polegadas, me deu lá preta e branca pra eu jogar videogame. Só que eu, teimoso, queria jogar na sala, né? A TV colorida. Aí eu tomava uns petelecos bonitos do meu pai, que meu pai vinha mexendo atrás lá, esparafusando pra conectar o cabinho da RF lá, né? Né? Mudar a chavezinha de TV pra antena. Aí meu pai via aquilo, eu tomava uns petelecos e voltava pro meu quarto chorando pra ligar na minha TV preta e branca lá. Pô, a HDMI é super valorizado, cara. Esse negócio de tu pegar um cabo, colocar um cabo na TV, outro no videogame, pô, isso é mó sem graça, cara. Pô, a criança era aquela que tinha que desmontar as paradas, fazer gambiarra, meu irmão. Pô, cortar a ponta do cabo. Negócio de conexão Bluetooth não tá com nada, né? Por isso tá todo mundo acima do peso hoje em dia. Falou. O negócio é o fiozão no meio da passagem, né? É isso aí, velho. Se passar o pé e arrancar o console do lugar pro chão com tudo. É, meu pai ficava putaço, bicho, quando ficava todo mundo jogando no meio da sala, e aí ele queria passar, os fios estavam no meio, e ele saia chutando o videogame. Chegou no estante, caiu uma vez, cara, estante com tudo. Ele ficou segurando a televisão, pô! Pô, vê se hoje em dia tem isso, pô. Teu pai passa na frente, tu continua jogando, pô. Pô, porra, não, não tem mais aquele risco do jogo bugar, pô, não tem mais graça, não. A empregada passa ali o pano no videogame, né? O videogame nem dá mais tilt, né? Fica lá rodando numa boa, né? Fica rodando numa boa, né? Continua jogando, meu irmão, com ela limpando. Pô, isso é um absurdo, cara. Mas o Master System, ele foi um sucesso, não foi um sucesso, não, lá no Japão? Então, não. Não foi. No Japão, não. Tá, não. Engraçado que, assim, os consoles da Sega, eles, assim, na geração 8 e 16 bits, eles sempre dominaram o mercado europeu e o mercado brasileiro, cara. Olha, não sei se chegaram a ler recentemente, o Master System é o console mais vendido no Brasil, oficialmente, cara, em todos os tempos. Cara. Master System 12, né? Já vendeu. Master 12. E é informação relevante também, cara, que no eBay os modelos brasileiros de Master System valem, assim, uma nota um pouco mais alta, cara, porque a sobrevida que a Tectoy deu a ele é uma coisa que em nenhum outro lugar do mundo tem, sabe, pá? O único console oficialmente da geração 8-bits, oficialmente produzido até hoje, é o Master System nacional, o Master System brasileiro, cara. É o único console de 8-bits que é produzido oficialmente. Não tô falando de clones, tá? Tô falando assim, ó, empresa oficial, a Tectoy é licenciada oficialmente pela Sega pra lançar o Master System até hoje. A gente tá em 2012, falando de um console que a primeira versão dele, se a gente contar o Sega, o SG-1000, foi de 83, cara, sabe? Então a gente não tá falando de... A gente tá falando de quase 30 anos em produção. Mas o Master System, ele foi primeiro, ele chegou primeiro, não foi aqui no Brasil? Não, então, na verdade, assim, oficialmente, no Brasil, como... Aí que tá a grande jogada da SEGA, né? A SEGA, ela licenciava, por exemplo, aqui no Brasil, em território americano, eles licenciaram o nome, a marca do Master System para ser produzido por empresas nacionais. Nesse período, não se podia ter produto importado no Brasil por causa da lei de reserva do mercado. Era obrigado a produzir no Brasil. Por isso que nessa época, a gente tinha muito clone do Nintendinho. Então você tinha o Top Game, o Turbo Game, o Phantom System, o Dynavision. Porque você não podia ter produto importado sendo vendido oficialmente aqui no Brasil. Você tinha que ter uma produção nacional. A grande sacada, tanto que o Nintendinho foi chegar no Brasil quando já existia Super Nintendo, cara. O Nintendinho foi ser vendido oficialmente no Brasil quando já existia um videogame de 16 bits da Nintendo. Então ninguém mais estava interessado no Nintendinho oficial, sabe? Cara. E a grande sacada da SEGA foi o seguinte: ela chegou, a Tectoy chegou e ofereceu pra SEGA. Falou o seguinte: olha, eu sou dono de um produto que já é teu, que é o Zillion. O Zillion era um produto já da SEGA do Japão e eles tinham aqui no Brasil produto associado com desenho. Tinha o desenho do Zillion, tá dizendo? E a arma Zillion, exatamente, era produzida pela Tectoy no Brasil. Olha, né? Aí! E aí, eles chegaram pra SEGA e falaram assim: aí, SEGA, eu já tenho um produto seu no Brasil, cara. Deixa eu produzir o Master System aqui. Mandou aquele SEGA... Miguel, né? Mandou o Miguel. Aí o problema é que a SEGA ficou com o pé atrás, por quê? Porque lá nos Estados Unidos, a produção do Master System também era de uma empresa de brinquedos, que era a Tonka. Só que lá foi massacrado o Master System pelo Nintendinho. Era assim, era o Nintendinho em primeiro com, sei lá, 30 milhões de unidades... E o Master System com 2 milhões vendidos nos Estados Unidos, sabe? Então a experiência de ter uma empresa de brinquedos produzindo videogame pra SEGA não era boa, né? E aí a Tectoy chegou com uma estratégia, falou assim: não, mas aqui a gente vai fazer isso, o seu produto Zillion na sua mão aqui é muito bem vendido, é muito bem difundido, tudo, olha aqui o meu case. E aí a SEGA gostou da abordagem da Tectoy, e aí a Tectoy passou a vender oficialmente o Master System no Brasil. Então, de 30 anos. E é interessante. interessante observar uma coisa, cara. Aqui no Brasil, videogame é visto como coisa de criança muito por causa disso. Até que na época do Master System e do começo do Mega Drive, fez um trabalho maravilhoso, cara. Acho que ela foi a melhor. Não quero dizer produtora, né? Não quero dizer distribuidora de um console ou de um videogame. Ela fez tradução. Marketing, localização, marketing. O marketing era muito forte. Não, e outra coisa, gente, vocês têm que lembrar que a Tectoy investia tanto que chegou a ter um período que eles tinham um programete na Globo e tinha um programa exclusivo com o Gugu, que era o Play. Não sei se vocês lembram. Caralho, a criançada entrava no Alex Kidd. Era fantástico, cara. Isso aí, a criançada pirava. Todo mundo queria ter esse console, porque, olha, eu tô vendo o moleque entrando no jogo, eu quero entrar também, eu quero que compre o Master System pra mim. E foi uma coisa fantástica que a Tectoy fez. Cara, eu vou te dizer, cara, que meu segundo videogame foi por causa desse programa do Gugu, cara. Eu comprei o Master System, cara, por causa desse programa. Caralho, meu, que jogo foda, bicho. Master System faz tudo isso. Foi o primeiro videogame. Eu tô vendo aquela época, né, cara? Gráficos maravilhosos e tal. Cara, vendo lá o Alex Kidd, porra, cara. A SEGA conseguiu licenciar o Master System, né, aqui dentro do Brasil. Uhum. E a Nintendo, ela nunca tentou licenciar, não? Nintendo 8-bits por aqui? Tentou mais tarde eles conseguiram com a Gradient e depois com a Playtronics, né? A Tectoy tentou negociar com a Nintendo pra produzir aqui também. E a Nintendo não aceitou. Mas por quê? Porque que eles não viam... Porque eles não acreditavam no potencial da Tectoy por ser uma empresa de brinquedos. Eles queriam fechar com alguém que fosse do mercado de eletrônicos mesmo. Por isso que eles fecharam depois com a Playtronics. Tanto que você pode ver que o próprio Nintendo 8-bits americano, né, que é o quadrado, ele tem um design diferente, porque a Nintendo não queria que associassem o videogame dela a um brinquedo. Ela queria que o videogame dela fosse associado a um eletrônico. Por isso que ele foi reformulado quando chegou em terras americanas, né? Por isso que ele parece um videocassete. exatamente. E é daí que surgiu esses altos genéricos, né, cara? O Turbo Game, o Dynavision e tal. Então, e o que ajudou a SEGA a se... A SEGA, como reflexo da Tectoy se difundir no Brasil, é porque, assim, se você quisesse Master System, só tinha uma. Era o Master System da Tectoy da Sega no Brasil. Se você quisesse um clone de Nintendinho, você tinha 10, 20 modelos diferentes. Então, as vendas desses clones nunca se concentraram num modelo só. Então, isso acabou ajudando a Sega, porque os pais ficavam confusos, né? Falaram assim, ah, eu quero comprar um videogame pro meu filho. Tem aqui o Master System. Qualquer jogo que você comprar do Master System funciona nesse Master System. Agora, os clones do Nintendinho, o Turbo Game, aceita os dois tipos de cartucho. Ah, mas o Phantom System já não. Alguns funcionam com cartucho padrão japonês, outros com padrão americano. E aí, isso já dificultava para as pessoas, né? Então, o grande fator da SEGA é assim, você tem um console para comprar da SEGA e você tem esses 10 consoles aqui que são padrão do Nintendinho. No final das contas, o pessoal fala, pela simplicidade, fala assim, pô, eu conheço essa marca, tá na televisão a propaganda e eu quero comprar uma coisa que seja simples para eu poder chegar numa loja e falar assim, eu tenho um Master System, me venda um jogo de Master System e acabou. Inclusive, eu sofri desse problema aí, que o meu primeiro videogame, se eu não me engano, eu pedi um Master System pro meu pai. Aí ele chegou, né, e tal, descrevi como era o videogame e tudo mais, não, beleza. Tudo errado, né, cara? Turbo Game, cara. Porque na época o Turbo Game se assemelhava, né, o estilo assim e tal, todos era os dois preto eram preto, também, né? E o controle era virar de cabeça pra baixo, né? Era o do Mega virar de cabeça eu lembro pra baixo, disso. Né? O Neto dizendo que queria mexer o personagem pra frente e não dava. Era, cara. Que era um vício, né, naquela época, o controle meio lua assim pra baixo, né? Turbo Game era o contrário. Eu me lembro também que era uma esculhambação grande, que o Phantom System também ele era muito parecido, né, com o Nintendinho original. Não, o Phantom System, sim, ele parecia muito com um dos redesigns do Atari, né? Se você pegar a remodelagem do Atari 2600, o Phantom System lembra muito um dos redesigns dele. Então, como eu falei lá na minha abertura, eu disse que eu fui seduzido pelo lado negro gamer da força. Foi nessa época, cara, do Master System, porque a propaganda era tanta ali na televisão, ainda tinha um programa lá do Gugu, e a gente chegou lá na loja e tal, pra comprar um videogame. Aí meu pai parou assim, né, na mesbla ali. É doido, cara. Pô, falando de mesbla, o meu primeiro videogame foi um Master System, porque na época minha mãe trabalhava na mesbla, então... Ela conseguiu um desconto absurdo. Uma mata. Ela conseguiu um desconto absurdo, né? E eu era muito pequeno, então, assim... Mas eu lembro, tipo, eu jogando Sonic e tal. Eu lembro do jogo do Dick Tracy também, que era muito legal. Eu alugava, sei lá, todo dia. Então, aí chegou eu, meu pai lá na loja e tal, na mesbla. E aí ele apontou pro Master System e disse, tu quer esse ou tu quer esse? É o Super Nintendo do lado dele. Eu, não, eu quero o Master e tal, aí, Sonic e tal, Alex. Gritando, não quero esse branco não, tu é doida, eu quero esse aqui, o Master e tal. Era o Master System 3, cara, aquele que o pause era no próprio videogame, cara, era bizarro. O mesmo que o meu, que na verdade, Master System é um grande erro de design dele, que desde o primeiro modelo, o botão de pausa ficava no console, né, cara? Pois é, né? Então, existe explicação pra isso aí, né, cara, botar o pause lá no videogame de emagrecer as crianças com obesidade. Porque o foda é que normalmente quando você vai dar o pause é numa situação um pouco emergencial, né? É alguma coisa e tal, aí você se levanta na carreira e tá perto com um pouco de força, aí pronto, o videogame trava. O problema mesmo é a falta de um LED indicando que ele tá ligado. No caso do TIS, né? O Master System 3. Ele não tem LED, cara. Você tem noção de quantas vezes eu deixei meu videogame ligado sem querer? Mentira. Esqueceu de puxar o botãozinho lá pro lado e deixou ele ligado lá. Tu deixou ligado pra tu passar da próxima fase, mano, do Sonic. Nada, mas eu chegava, eu ligava. Bom, cara. É, não tinha save, você eu deixava colocava... o videogame lá ligado enquanto ia pro colégio, né? Ninguém desconfiava. Eu ficava boladão quando eu colocava lá no canal 3 pra ir jogar e tava o Sonic me olhando com aquela cara de puto e balançando o pezinho, tá ligado? Cara, eu já fiz isso uma vez quando eu tentei finalizar o Super Ghost in Ghost uma vez. Eu deixei o Super Nintendo ligado, cara, e fui pro colégio e tal, deixei lá ligado. Botei um paninho em cima pra ninguém ver que ele tava ligado, né? Aí quando eu cheguei em casa... Quando eu cheguei em casa, o bicho tava desligado. Eu, porra, que pariu, cara. Existiu o Master 2 ou não? Existiu. É que na verdade, a confusão que tem é que assim, teve o primeiro modelo do Master System, e aí a Tectoy inteligentemente teve o Master System 1 e o Master System 2 baseado no mesmo modelo do Master System. Então o nosso Master System 2 é diferente do Master System 2 europeu e do Master System 2 americano. O Master System 1, né, aquele que era tipo um quadradão e tal, tinha um detalhezinho vermelho nele. Esse é o 2 também. Esse é um brasileiro. Esse é um mundial, digamos assim, com o LEDzinho verde. E o 2 brasileiro foi uma evolução desse, tá? O Master System 3 evolução... do Brasil... Evolução mais ou menos, né, cara? Porque no 2 você já não podia mais usar o óculos 3D e eles tiraram a entrada do cartão também, né? O negócio não, era o óculos 3D, né? Não. É isso não. O Master System 2, ele ainda tem a entrada do óculos 3D. Ele ainda tem o slot. A diferença que tem é que o modelo do 2, eles retiraram o negócio do cartão. Tem uma confusão muito grande. Tem uma confusão muito grande que é o seguinte. O nosso Master System 2 é diferente do Master System 2 europeu e do americano. O Master System 2 americano e o modelo europeu, eles são baseados no Master System que chegou pra cá, pra gente, como o 3 já, tá? Que é o que a gente conheceu aqui com o Master System Compact, que era já um modelo arredondado, isso. Lá fora não existiu o nosso modelo de Master System 2. Na verdade, assim, o primeiro Master System vinha com o Hang-On e o Safari Hunt, que era aquele jogo de pistola que você tinha que matar o urso, matar uma pantera que passava na tela, e o jogo da moto. O Master System 2 é o que vinha com o Alex Kidd na memória, o nosso, tá? O Master System 3, a primeira leva, vinha com o Master System e passou depois a vir com o Sonic na memória. A versão que eu comprei já foi com o Sonic na memória. Isso, né? Muita gente comprava de novo o Master System e falou assim: olha, saiu o Master System 2! Caramba, eu já tô desatualizado. Pai, compra o Master System 2. Aí vai ver os mesmos jogos, o mesmo design de console. Era isso que eles conseguiram vender de novo, né? Pô? Era isso que os pais não entendem às vezes, né, cara? O cara tava com o PlayStation 1 e: pai, já saiu o PlayStation 2 e tal. Aí, porra, tu não já tem o PlayStation aí, mas tu. Fica feliz porque tem, né? Pra que tu quer outro e tal? Mas é o 2 e tal. Quando eu pedi o Play 2, minha mãe perguntou: cara, você vai querer 3 videogames? Você já tem um Master, né? Não. Pra que Play 2? Já tá com Master aí, pô. Nem tu sabe quantos videogames tu tem, tua mãe já sabe, né? Primeira recordação que eu tenho dos jogos do Master System, quando eu comprei, foi o do Sonic, cara. O primeiro jogo que eu joguei no Master da Sega foi o Sonic. Sonic 1 ali. Porra, cara, e também. É irado demais, cara, aquele mapinha e tal. O mapinha que aparece. O Sonic era um dos jogos que você tinha tanto pra... Nessa época já tinha saído o Mega Drive, né? Só que o legal do Master System do Mega Drive é que o mesmo jogo, às vezes, era, apesar de ser a mesma franquia, como foi o caso do Sonic, eram jogos diferentes. Então, por exemplo, o Sonic do Master System tinha um mapinha que não tinha no Mega. As fases eram diferentes. Então, por exemplo, o segmento o jogo do Master System tinha umas fases mais verticais, coisa que o do Mega Drive não tinha. Então, alguns jogos eram jogos com o mesmo nome, mas totalmente diferentes. Ah, por exemplo, o SWAT, que era aquele do policial que virava um ciborgue depois que ele ganhava uma armadura. O jogo do Master System era mais parecido com o do arcade. A versão do Mega Drive era uma versão diferente. Então, isso que era legal. Durante muito tempo, você podia ter, inclusive, os dois jogos, que eram jogos diferentes nos dois consoles, né? Então, por exemplo, a Sega soube conviver com os dois consoles ao mesmo tempo durante o período, lançando os mesmos jogos para os dois, inclusive. Pô, foi a única época que ela realmente se manteve, né, cara, com videogames. Na geração 8-bits, olha que engraçado, na geração 8-bits, no território do, assim, nos Estados Unidos e no Japão, a Sega tomou uma surra feia. E no geral, as vendas globais tomou uma surra bonita ali. Mas no... no Brasil e na Europa, a SEGA dominava, mas muito assim. Que eu te falei, na época já tava vendendo 2 milhões de Master System e a Nintendo não conseguia vender nem 500 mil de Nintendinho oficialmente no Brasil. Na Europa era a mesma coisa, tanto que a Nintendo, através de uma empresa chamada Tangen, ela lançou para Nintendinho, olha só, Afterburner, Shinobi, Alter Beast. Então a Nintendo, para tentar vender console no território europeu, tinha jogos da SEGA pra Nintendinho. Maria, produzidas por essa empresa Tangen. Mas como é? Os caras pegavam e hackeavam e tal? E... Eles faziam uma espécie de port, né? Tipo engenharia reversa e colavam no cartucho, cara. Caralho. E são dos motivos que eu falei antes, da história delas se misturar muito, assim. Tem... A SEGA e a Nintendo, cara, elas sempre se amaram, elas só não sabiam, sabe? Tipo Malhação. É tipo Malhação, cara. A bonitinha e o bonitinho vão ficar juntos no final. Só que no meio um vilão vai, bonitinha. Porque é assim que acontece todo ano. Cara, eu não lembro disso acontecer na Malhação, não. Tu pegou que Malhação, velho? Qual foi essa fase aí da Malhação que tu pegou, mano? Que não sei quem, quem e tá? Tal. Foi essa recente agora que tinha o traficante bonzinho, né? Eu não sei, pô. Pra mim, Malhação é tudo igual, assim. Essa todo aí ano. É aquela do Mau Mau, é que tu disse? Ah, velho, foi figura de linguagem. A gente imagina que isso aconteceu, né, cara? Ah, tô de pô, A Globo quer que eu acredite que aqueles moleques fazem ensino médio, porra. Eu acho que tu tá... Pediu demais, né, isso aí? Eu acho que tu tá confundindo Malhação com o Emanuele. Vocês consideram o mascote do Master System o Sonic ou o Alex Kidd? Então, aí é que tá a grande segredo. Vixe, agora complicou, né? Agora complicou. Então, agora... o mascote agora do, fudeu, Master né? System, do Master System em si é o Alex Kidd. Porque o que aconteceu? A SEGA, quando criou o Alex Kidd, era a tentativa da SEGA, de fazer um mascote. E realmente conseguiu com o Alex Kidd em Miracle World, que era um jogo fantástico. Pra mim, é o único jogo que conseguiu bater na época de 8-bits de frente com o Mario, tá? Só o Miracle World. Eu ainda acho melhor. Então, se você pegar o primeiro de cada, se você pegar contemporâneo, vamos falar assim, ó, eu vou pegar o Alex Kidd em Miracle World e vou pegar os dois primeiros Marios, o Miracle World é muito mais bonito e, na minha opinião, um jogo mais agradável de jogar do que o Mario 1. Por exemplo. Um milhão de vezes, mano. O Alex Kidd já tinha dinheiro e equipamentos pra você comprar, mano. Porque na verdade o Alex Kidd ele é muito mais colorido e tal. E isso, não por é. Isso era um reflexo, porque o hardware da SEGA era muito mais poderoso. O Master System tinha um processador de vídeo e assim, um processador geral, né? A CPU e também uma unidade de vídeo muito mais avançada que a do Nintendinho. Que isso, bicho? É sério, não, tô falando sério. E o Final Fantasy 1? Não, mas compara em gráfico. Final Fantasy eu, não tô falando que os jogos eram melhores, eu tô falando de hardware puro agora. Eu tô comparando spec por spec, assim. Então, por exemplo, de hardware, a máquina em si, o Master System era muito mais evoluído, era capaz de produzir, assim, muito mais cores, o processamento era mais rápido do que o do Nintendinho, entendeu? Então, assim, era até desleal comparar. É que eu não vou conseguir achar o link rápido aqui pra vocês, mas eu tenho uma foto que compara o mesmo jogo, exatamente o mesmo jogo, do Master System e do Nintendinho rodando. Então você pega o Double Dragon do Master System e o Double Dragon do Nintendinho. Você pega Shinobi do Master System e Shinobi do Nintendinho. Pega Street Fighter do Master System e Street Fighter do Nintendinho. É até desleal comparar. Mas o que, que a Nintendo levou de vantagem é porque a Nintendo tinha um suporte das third parties, né, das empresas grandes produtoras de jogos, tinha um suporte da Capcom, que era uma coisa que a SEGA desde o começo dependia muito dela mesma fazer os jogos, tanto que os jogos de sucesso da dos consoles da SEGA são da própria SEGA. Cara, o Bruno falou aí de Double Dragon, cara. Porra, quando eu vi esse jogo, cara, na casa de um amigo meu, eu falei... Puta que pariu, que jogo do cacete, cara. Era muito... Dois caras saindo... Também, cara. Dois caras metendo a porrada ali em vagabundo no meio da rua, cara. Pô, era irado demais, cara. Eu só não achei irado assim, porque eu já conheci o Street of Rage. Street of Rage, né? Interessante de vocês citarem Double Dragon. Normalmente, os consoles da SEGA tinham processadores um pouco mais rápidos que os da Nintendo. Né? Era, sei lá, característica da SEGA. Então, esses jogos de beat'em up ficavam melhores nos consoles da SEGA. Eles ficaram mais conhecidos por isso, né? Você queria jogar um bom beat'em up, você ia jogar em um console da SEGA. Não tinha tanta concorrência assim no Nintendo. Agora, uma coisa que eu percebo ali nos jogos ali do Master System, cara, e é um reflexo da época também, cara, que eu achava os jogos do Master System 1 milhão de vezes mais difíceis do que os dos da Nintendo, cara. É porque o controle era ruim, mano. Porque o meu controle não tava prestando. Pô, mas isso pode influenciar muito também, cara, porque aquele controle em cruz da Nintendo realmente simplifica muito a tua vida em algumas coisas. Era bem melhor mesmo. Agora, aquele controle côncavo do Master System, cara, pô, aquilo dificultava muito. Era muito. Um quadradão, né, cara? Um quadradão ali. É, cara, ele, pô, e a sensibilidade dele não era tão boa a do Nintendo, cara. E uma coisa até que o Bruno falou um pouco antes, do Alex Kidd ser um jogo muito melhor de se jogar e tudo mais, eu concordo, até por um ponto, cara, que, assim, hoje tá se tornando mais em voga. Jogabilidade diferenciada, né, cara? Porque, assim, Mario, tu pula em cima do bicho, cai no buraco, morre, sobe a bandeirinha, acabou. Pô, o Alex Kidd não, cara. Alex Kidd pegava pula-pula, tu pegava, pô, a roupa aquática, tu pegava helicóptero, tu pegava, pô, aquelas varinhas loucas, quebrava, pô, né? A moto e tal. Pula-pula, ele pegava mesmo. Tinha a moto, tinha o Jokenpô. Caralho, cara, aquele Jokenpô, cara, pô. Como é que fantástico, você cara resolvia a treta no Tesoura Pedra Papel. Tinha de lutar. Pô, pra quê? Pra que lutar, né? Cair na cabeça de tartarugas. Pô, e assim, jogabilidade, cara, mal ou bem, sempre foi um dos maiores pontos de relevância num jogo, né, cara? Ah, com certeza. Eu me lembro que o primeiro videogame que eu tive foi um Top Game, né, o genérico lá do Nintendinho. O segundo que eu me lembro foi o Master System. E eu me lembro perfeitamente de eu zerando lá o Mario, o Super Mario Bros, e eu não consegui zerar o Alex Kidd, cara. Eu ficava putaço, bicho, morria direto e tal. Tava chegando no final, aí dava game over, voltava tudo pro começo. Ah, mas tu não acha que isso aí pra uma criança era um fator ruim, não? Porque o Alex Kidd, pra mim, hoje em dia, eu acho bom. Agora, pra criança, realmente, na nossa faixa etária ali da época, ele tinha um fator de dificuldade um pouco mais apurado. Mas vocês têm que lembrar, nesse caso, que os jogos eram difíceis de propósito, pra aumentar o fator de replay. Porque se você pega um jogo, vamos supor, hoje em dia, não criticando o sistema de jogos hoje em dia, tem jogos fantásticos hoje em dia, mas com esse sistema de checkpoint, você pode terminar um jogo sem se preocupar se você tá morrendo ou não. Aí você vai, joga uma vez, vê o final, de repente você não quer jogar de novo, né? Então isso era uma artimanha que os jogos tinham antigamente, de te forçar a se tornar um jogador melhor. Você quer finalizar? Você vai ter que jogar bem pra finalizar. Não é jogar de qualquer jeito. Então ele aumentava o valor do jogo de replay pra você, aumentava horas jogadas dessa maneira, sendo um jogo difícil, né? Porque se você... Imagina o seguinte, quando você é criança, você não tem dinheiro, assim, não é você que compra o seu jogo, você vai ganhar um jogo no seu aniversário, talvez no dia das crianças e um no Natal. E olhe lá. Isso aí era então, clássico, né? Isso aí. Hoje em dia a gente tem dinheiro, assim, teoricamente, pra comprar os jogos. Quando a gente era criança, não. Então eles tinham que fazer valer aquele jogo. A gente não tem tempo pra jogar. É, exatamente. E hoje, assim, naquela época ele tinha que fazer valer. Então é um jogo que você vai ter no ano, você vai conseguir se divertir com esse jogo o ano inteiro, cara. Você vai ter que se dedicar a ele pra poder ver o final, né? Caraca, cara debulhava o jogo todo, né, cara? Exatamente. Mas tinha muito jogo difícil nessa época. Por exemplo, tanto no Master System quanto no Nintendinho, você tinha jogos dificílimos. Tinha o My Hero no Master System. Você tinha no Nintendinho, você tinha o Mega Man 2. Você tinha Ninja Gaiden. No próprio Mega Drive, cara, eu acho difícil pra cacete os jogos do Mega, cara. Pô, tô doido. Pô, cara, mas eu achei interessante isso, né? Até que o Bruno falou, se você tira dificuldade desse jogo, você zera ele meia hora, cara. Não, uma coisa que o Bruno falou, o negócio do checkpoint, cara, que isso facilitou a vida do gamer atual, né? E muito. Depende, né, cara? Porque, Bruno, tu já jogou o Max Payne 3? Acho que tu já tentou zerar e tal, tudo. Cara, eu joguei ele pouquinho, porque não, eu ainda tenho outros jogos pra finalizar antes dele. Mas eu vou falar assim, eu entendo que você tá falando do nível de dificuldade. É porque o Max Payne 3, cara, o Max Payne 3 é difícil pra caralho demais, cara. Não, eu vou te dar um exemplo de um jogo que é difícil e eu gosto e não tem sistema de checkpoint, que é o Demon's Souls, e a sequência dele é o Dark Souls, cara. Ah, sim. São jogos com dificuldade até às vezes desumana, cara. Porque você chega no chefão, você morre, e você tem que voltar desde o começo até... É pra lembrar você dos velhos tempos mesmo. É complicado, cara, é complicado. Mas não tô nem comparando pra assim, antigamente era bom porque o jogo era mais difícil. Não tô nem dizendo isso. Eu acho que os jogos viraram isso hoje em dia pra facilitar, foi justamente pelo que o Afonso Cover falou. Que é a questão de hoje em dia a gente não tem mais tempo pra jogar, então o sistema de checkpoint veio pra facilitar a vida do pessoal que não pode mais se dedicar horas e horas a tentar passar a mesma fase, né? E é até bobeira se comparar os períodos. Não rola assim, cara. É tipo, eu fiquei um bom tempo desempregado, todo mundo sabe disso, mas agora eu tô estagiando e eu voltei à faculdade, assim. Então, cara, tipo, eu não tenho mais tempo de, pô, parar pra jogar, sei lá, Batman Arkham e ficar, sabe, 5 horas direto, entende? 5, 6, 7 horas direto jogando o mesmo jogo. Não rola, mas, cara, mas tem uma corrente aí que diz que o bom gamer, ele arranja tempo pra jogar. Olha aí! Cara, a gente arranja, eu arranjo meu tempinho pra jogar, mas, cara, se esse meu tempo levar mais do que, sei lá, uma horinha antes de dormir, eu acordo fodido no dia seguinte, tá ligado? Porque tu trabalha lá como vigia, né, então... Não, sem vigia, cara. Quem falou que você tirou esse vigia? Então, cara, mas eu sou frustrado ali com o Alex Kidd, cara, porque eu não lembro de ter visto o final desse jogo, cara. Cara, você não perdeu muita coisa do final. Até porque o final naquela época não era muito elaborado, mas o final dele, depois de você se matar pra passar na parte que eu acho mais difícil do jogo. Como é que é, mano? O espinho na água. Não, você se matar. É o finalzão estilo South Park, né? O final do jogo é assim. Não, o final é sobe um texto, você pega a coroa e sobe um texto explicando que você salvou o reino e você agora reencontra o seu pai, o rei, e você fica com a princesa. É aquele final básico, só que é tudo escrito. É um texto branco subindo numa tela preta. É isso, o final. Aí no final tem uma pergunta aí, será? Subindo o texto, né? Falar um pouquinho sobre os jogos do Mega também, mano. Mega Drive ali. Já foi a evolução, né, cara? Porque naquela época chegou o Super Nintendo e aí a Sega correu, né? E lançou o Mega Drive antes do Super Nintendo. Isso. Na verdade, o Mega Drive ele saiu 2 anos antes do Super Nintendo, né? Na verdade, é uma coisa muito comum o pessoal confundir e falar que o Mega era um concorrente do Super NES. E na verdade não, o Mega veio na época do Nintendinho ainda. E foi a grande sacada da Sega de vender como console. Foi a primeira vez que alguém usou o processador para fazer divulgação do console. Falando assim, não, a Sega tem um videogame de 16 bits. É. Era aquela coisa 16 bits, pra lá e pra cá. Antes ninguém usava, né, isso, na verdade, o formato de dados do processador para vender jogo, mas eles falaram assim, não, a Nintendo tem 8 bits, a Sega tem um videogame de 16 bits, aí ficava 16 bits bonitão. Você só era um cara legal no colégio se seu videogame tivesse 16 bits, né? Exatamente. Que é isso. Foi o que eles fizeram. Todo mundo dava com você no recreio. Mas é verdade, eles comparavam os jogos, era uma coisa absurda de diferença, porque assim, você pegava os jogos do Nintendinho, lá com aquele gráfico mais quadradão, pixel estourado, e você pegava o jogo do Mega Drive, aí você tinha Super Monaco GP, você tinha Moonwalker, você tinha Altered Beast, na época Sonic que já tinha 2. Voz... Não, surgiu primeiro Sonic 1, né? Calma, Sonic 3... Não, Sonic 1 não é do Master, pô? Não, Sonic 1 não, surgiu tem pra, no Mega... Tem pra Mega também. E o do Master, veio depois que saiu do Mega. O Sonic 1 saiu no Mega primeiro, aí depois saiu a versão do Master. Não, peraí, então tem Sonic 1 do Master, aí Sonic 1 de novo, aí Sonic 2, hein? Não, tem assim, ó, Sonic 1 do Mega, Sonic 1 no Master e aí Sonic 2. E Sonic 2 do Master, que é outro Sonic, jogo. Olha também. Aí, é aquele da Asa Delta, que você começa na Asa Delta. Sim, é aquele que tem o carrinho também na mina, né, e tal. Que ele jogo, tem, que é... jogo. Não, que jogo. Que jogo merda, né, cara? Não gosto desse Sonic 2, não, cara. Só eu prefiro Sonic 1. Cara, só vou te falar uma coisa. Asa Delta. É, isso aí pra mim foi o que valeu o jogo. Acabou com esse argumento, cara. A motinha da Alex Kidd era mais foda. Mas me responde uma coisa. Quantos jogos até hoje já usaram moto? Quantos já usaram Asa Delta? Cara, é unanimidade, cara. São pouquíssimos jogos com Asa Delta. Significa que o bagulho é bom. A primeira coisa que o cara faz quando chega no Rio de Janeiro é andar de Asa Delta. Não, mas quantos, tipo isso. Quantos jogos tu já matou o chefão com o jogo que empurrou? É, eu também. O silêncio já... O silêncio responde já, essa resposta. É. Cara, sabe o que seria bom? Não, sabe o que seria maneiro? É. Joga quem pô na Asa Delta. Isso é foda. Decai. Mas não dá, né, cara? Não tinha processamento na época, né? Pra fazer as duas coisas ali. É complicado. 8 bits só, né? Mas me responde uma coisa, Bruno. O Mega Drive, eu já ouvi falar que ele, na verdade, não é 16 bits. Ele é 2 de 8 bits. Não, isso aí é errado. Na verdade, o Mega Drive ele tem dois processadores, sim. Um de 16 bits e um auxiliar de 8, que ele era usado para rodar os jogos de Master System, porque o Mega Drive ele tinha retrocompatibilidade, tá? Então, ele não tem... Quem? O Mega Drive tinha retrocompatibilidade? Um jogo de Master System, sim. Caraca, mas qual foi a primeira versão tinha? Sério? Sim, sim. Tanto que, na verdade, assim, se você arrancasse a carcaça do seu Mega e colocasse um cartucho de Master System direto, ele funcionaria. Não, mas peraí, cara. Não, então, mas você não... Não, então, deixa eu explicar, calma. O cara tinha que abrir o videogame, não, é sacanagem. Não, não, aí a SEGA não, vendia... Não, não, abriu o cartucho, calma, do... Ah, tá bom. A SEGA, o que a SEGA fez? Ela lançou um adaptador que, na verdade, era só um encaixe físico pra você conseguir colocar o cartucho de Master System sem precisar abrir o cartucho, entendeu? Então, o hardware tava lá dentro. Então, isso aí não, isso aí que falaram é errado. Não, não é que o Mega Drive tinha dois processadores de 8. Ele tem um processador de 16 bits para jogos de Mega Drive e um processador de 8 bits para os jogos de Master System. Tanto que as versões mais recentes do Mega Drive, eles têm esse processador de 8 bits removidos. Então, eles não conseguem rodar jogo de Master System mais, entendeu? Mas, então, a confusão se deu porque ele realmente tinha dois processadores, só que a concorrência da Nintendo inventou que era dois de 8. Não, é um processador de 16 e outro de 8. Isso. Vou espalhar por aí, né? Diz aí que tem dois de 8. Quem fez isso? A SEGA gosta de colocar uma porrada nos processadores do videogame. Né? Quem fez isso? E de Saturno. O Neo Geo, né? O Neo Geo, ele tinha um processador de 16 e um de 8, eles vendiam que tinham 24 bits na época, né? Olha aí. O Atari Jaguar fazia isso também. Ele juntava o processador central com um processador de vídeo e falava que tinha 64 bits. 64 bits, é verdade. Sendo que na verdade tinha, sei lá, tipo 16, assim, só que ele era... Eu não lembro quando ele tinha, desculpa, mas ele era pequeno. Aí só que a junção das paradas fazia ele ficar com 3D legal e tal. Jaguar, mano. O Afonsozão, o bicho é velho, viu, mano? Puta merda. Jaguar. Pô, que velho. Não, mas o Jaguar é da. É sexta da geração, é. Sexta não, acho que é quinta. É a do Play 1. Primeira geração, né, o Jaguar. Não, o Jaguar ele foi o último console da Atari, na verdade. Ele é da mesma geração, teoricamente, ainda da mesma geração que o Mega e o Super NES, que era a geração que saiu o Neo Geo também, né. Então ele é um console de quarta geração, teoricamente, né. Mas e aí, o Mega Drive... Afonso, esse bicho é um cara alternativo. Bom, o problema é que... Ô, Bruno, o problema é que dividir as gerações é complicado. Porque se a gente for dividir para o lançamento, a gente vai colocar, por exemplo, como você falou antes, o Mega Drive competindo com o Master System e o Nintendinho, assim. Eu acho que não combina bem, assim. Na verdade, assim, o problema maior fica na definição de quarta e quinta geração, né? Porque, assim, tá tudo bem definido. A primeira geração você teve lá o primeiro Odyssey, a segunda geração é a Atari, o Odyssey 2, a terceira geração o Master System, o Nintendinho e os outros consoles de 8-bits, né? E aí a quarta geração começou teoricamente no Mega Drive, mas já tinha já o TurboGrafx também. Mas começou no Mega Drive e aí foi Super NES. O problema da quarta e da quinta é definir onde cai o Neo Geo CD, o 3DO e o Jaguar, né? Porque esses três consoles, eles saíram mais próximos do final da geração 16-bits pro início da geração 32-64, né? Então o problema... O problema é que é difícil até definir o início e o final da geração, né? Pra você poder dizer se ele lançou no final, no meio ou no início. Se você for porque pensar... Isso não é bem estabelecido, né? E se você for pensar, vamos supor, pelo processamento, pela CPU principal, o 3DO cai como quinta geração, porque ele tem um processador de 32, o Neo Geo fica na quarta geração por causa dos 16-bits, né? Mesmo o Neo Geo CD, que saiu depois, ele ainda cai na geração dos 16-bits, e o Jaguar, na teoria, cai num lugar e na prática vem pra outra. Eu concordo contigo, né? Assim. É difícil mesmo você definir a quarta dividir. E a quinta é complicado. Todas as outras gerações são mais fáceis de definir. A quarta e a quinta é que são tanto um pouquinho tanto que no comecinho da quinta tiveram, tipo, lançamentos e mortes absurdas. Né? Teve o Pippin da Apple, né? Teve que ele era 16-bits. Naquela época ele era 16-bits. Teve o 3DO que se morreu. Então, assim, fica meio complicado, né, da gente estabelecer. Justamente por essa entrada de milhões e milhões de videogames diferentes e marcas diferentes no mercado. Vocês falaram aí da concorrência do Mega Drive, que ele concorreu com o Master e o Nintendinho. Realmente, eu me lembrando agora, realmente ele concorreu mesmo, porque na época que eu tinha o meu Master System 3 e tal, tava jogando lá o Sonic, foi na época que o meu primo ali comprou o Mega Drive dele. E aí ele, oi, chegou todo assim, oi, tá, Mega Drive. Hoje em dia o Master ele só concorre com o Play 3 e Xbox. Né? E ganha, o que é isso? E ganha. E número de vendas ganha, pô. Pior por incrível que pareça. Aí quando ele chegou lá com Sonic 2, caralho, puta que pariu, foda demais. E aí ele comprou aquele cartuchozinho do Decap Attack, que é o da múmiazinha, o jogozinho da múmia. Fuleiro, fuleiro. Inclusive, deixa eu dar uma... Cara, deixa eu dar uma recomendação. Cara, esse jogo... Não, então, deixa eu dar uma recomendação. Peraí, quer dizer, na minha cabeça era irado, né? Então, vocês que estão escutando o Azila e estão antenados, escuta. Se você gostava de Decap Attack, você tem que procurar o verdadeiro Decap Attack, que chama Medical Hat. Procura esse jogo, que foi o jogo, é o jogo japonês que deu origem ao horrível Decap Attack. Aí você vai ver como é que o jogo era pra ter sido muito melhor se eles tivessem usado a versão japonesa. O problema é que a versão japonesa, esse Medical Hat, ele tinha uma temática muito árabe. E aí o pessoal não quis usar, e aí mudaram pra essa temática ridícula daquela mumiazinha que fazia na cabeça nos outros, bagulho ridículo. Como é que é? Mas rolou um preconceito lá, né? O jogo é árabe, pode não. É, mas foi isso mesmo. Ele falou, não vou usar não. Sim, temática a árabe. A censura não. Era muito comum naquela época, cara. Caraca. E aí, e aí mudaram ali pro Egito, né? Não, vamos botar uma múmia aqui e tá? Tal. O próprio Alex Kidd, não dizem que ele pegou a inspiração de um outro jogo, não? Não tem uma coisa assim? Qual Alex Kidd que você tá falando? Não me lembro. Agora eu me lembro que teve um Alex Kidd que, vamos dizer, a história original dele tinha muito a ver com folclore, não? Japonês, aí deram uma... Tem um jogo, então, o Alex Kidd em High-Tech World. O Alex Kidd em High-Tech World... do Master System, ele era um outro jogo totalmente diferente no Japão, com folclore japonês, e eles perceberam que não ia vender no mercado americano. Aí o que, que eles fizeram? Vamos colocar o Alex Kidd como personagem principal, mantém os outros personagens, então é uma história totalmente fora da lógica que já tinha estabelecido no Alex Kidd em Miracle World. E, por exemplo, matam o pai dele na história. É um negócio absurdo. Puta, né? Essa jogada também foi feita pela Nintendo no Super Mario 2, né, cara? Porque era um outro jogo. É, o caso do Mario 2 assim. Era Doki Doki Panic, que também foi um jogo criado pelo Miyamoto, né? Só que tinha uma temática também mais árabe. Né? E aí eles pegaram e falaram assim, ó, isso aqui não vai vender bem nos Estados Unidos. E, consequentemente, também, na verdade, assim, em paralelo, já existia um Mario 2 que, na verdade, era um upgrade do Mario 1. Eles falaram assim, ah, esse Mario 2 tá muito difícil pro público americano. Vamos pegar o Doki Doki Panic, vamos jogar o Mario no lugar dos personagens, joga o Mario, o Luigi, a Princesa Peach e o Toad no lugar dos personagens originais desse jogo do Doki Doki e vamos lançar no mercado americano. E foi o que aconteceu. Caraca, então os japoneses eles já estavam prevendo a guerra do Iraque, né? Cara, o único jogo com temática arábia que deu certo foi Aladdin, cara. Aladdin era fantástico, inclusive. Aladdin do Mega Drive é um jogo bonito demais. Mas não é igual o do Super Nintendo, não? É um belíssimo jogo. Não, é diferente. A jogabilidade do jogo, assim, a jogabilidade do jogo é engraçada, né? A jogabilidade e o gráfico eram totalmente diferentes. O Aladdin do Super Nintendo tinha um gráfico mais rústico, mais sujo em aparência, assim, mais riscado, né? E a jogabilidade era bem naquele estilo, pula na cabeça do inimigo estabelecida pelo Mario, né? O Aladdin do Mega Drive, não. Ele tinha um gráfico muito mais trabalhado, muito mais bonito, e ele tinha uma espada pra lutar, então ele tinha um outro tipo de jogabilidade, né? Você podia jogar... Ele tinha um dash, né, também? Isso, ele tinha. Assim, ele corria, o movimento dele era mais rápido do que o do Super Nintendo, né? Eu digo assim, um dash tipo uma... Tipo uma rasteira, porque eu me lembro que na época que esse Aladdin chegou na locadora, tinha uma determinada fase lá, que era tipo ele tava numa caverna, sei lá o que era, que ele tinha que vir correndo e dar um dash. Tipo o Mega Man escorregando pela parte da parede. Tinha sim. Uhum. E o cara tava lá tentando vender a fita pro dono da locadora e tal, o dono da locadora foi dar uma testada. Ele disse, sim, mas como é que o cara passa dessa parte aí, não sei o que e tal, e tentando e nada, e ninguém descobriu que era esse teste. E aí o cara disse, é por isso que eu tô te vendendo. E foi exatamente isso aí, ele, rapaz, mano, vamos se preocupar com isso não, não sei o que. Deixa que quem compra se preocupe com isso aí, né? Cara, mas eram umas coisas absurdas assim, né, cara? Era uma coisa extremamente simples e que na época pouca gente pensava, porque não era acostumado a botar o boneco escorregar pra baixo, né, cara? Cara, agora um dos jogos que eu mais me lembro ali de jogar ali na casa do meu primo, cara, foi o Earthworm Jim ali do Mega Drive, cara. Puta, é irado demais, cara, é irado. Pô, cara, eu posso estar falando besteira, mas eu lembro de ter jogado mais ele no Super Nintendo, assim. Eu não sei, acho que era porque eu tinha Nintendo, mas eu tenho mais boas lembranças da versão do Super Nintendo. Eu não lembro se o primeiro saiu no Super Nintendo, mas eu me lembro do 2 saiu, né, do Super Nintendo. É, eu tô falando do 2. Eu me lembro ali do 1, ali, do Earthworm Jim do 1. Agora não tem como o cara falar de Mega Drive e não falar de Sonic 2, né, cara? Ápice do ápice, né? E sabe uma coisa interessante? Na verdade, quando saiu o Sonic 2, já tinha o Super Nintendo já tinha chegado, já tava com o Mario World. Então o Sonic 1 nunca chegou a concorrer diretamente com o Mario World, assim, né? Quem disputou pau a pau com o Super Mario World foi o Sonic 2. E nesse período tava uma briga boa, foi da geração 16-bits, foi de todas as gerações de videogames a geração mais disputada. Porque era a SEGA dominando, a SEGA no Mega Drive, até a descontinuidade do Mega Drive em 94, 95, a SEGA liderava no Brasil, liderava nos Estados Unidos e na Europa. A Nintendo liderava só no Japão. Foi mesmo? cara. É. Caraca. Durante o início da geração 16-bits, até o término da SEGA, com o lançamento do SEGA Saturn, até o lançamento do SEGA Saturn, a SEGA liderava nos Estados Unidos com o Mega Drive, cara. Que lá era o Genesis, né? O Genesis vendia mais que o Super Nintendo no território americano, cara. Agora uma parada desse negócio da mudança dos nomes. Por que a galera mudou o nome ali de Genesis pra Mega Drive? Porque esse Mega Drive é um nome árabe, né? Não, na verdade, Gênesis vem da Bíblia árabe. Né? Pois é, então. Não, na verdade, o nome Mega Drive já estava registrado em território americano, então eles tinham que trocar por causa do nome de registro mesmo. Tipo Blackthorn, que lá na Europa tinha uma cerveja chamada Blackthorn e tal. É, o próprio Resident Evil, por exemplo, trocou pra era Biohazard, né? E aí virou Resident Evil no território americano por causa da banda Biohazard e de um jogo que existia que chamava Biohazard também. Olha aí. Sonic 2 versus Super Mario World. Quem é que ganha? Super Mario World. Se você perguntar pra mim, quem ganha é... quem ganha é Sonic 1, pra mim. Não, mas eu prefiro Sonic a Super Mario World. Não que eu não goste de Super Mario World, mas eu acho que são dois estilos totalmente diferentes. Eu gosto muito de um estilo de mais ação, e o Sonic é muito mais ação do que o Mario. Inclusive, isso eles usavam em propaganda. A SEGA mostrava uma propaganda lado a lado, o Sonic correndo, feito maluco, e aí o Mario lá naquele passinho gordinho dele, ficando na dor do batinho, sabe? E eu acho o Super Mario World um jogo muito fácil, muito fácil. Eu até comentei isso em alguns episódios lá, 99 vidas. O Bowser, pra mim, ele é um dos chefes mais bunda moles que existe em qualquer jogo de videogame, cara. É um chefão muito fácil, cara. Ridículo. O que tu queria de uma tartaruga num planador? Mas o Robotnik é gordão, mano, também. Mas o Robotnik, é engenheiro, mano. Aliás, olha que interessante. Parou. Olha que interessante, ninguém nunca parou pra pensar isso. O Sonic 1, o Sonic, né? É. Ah, você tem o Sonic, desde o primeiro Sonic, o Robotnik, ele sempre vem naquelas máquinas voadoras redondinhas, certo? Sim. Vocês nunca pararam pra pensar do porquê do Bowser chegar no final do Super Mario World num negocinho redondinho voando também? Olha aí! Vixe! Pô, eu já pensei nisso. Sim, mentira. Pensei. O bicho tá impressionado aí, o Afonso. Aí, rapaz, como é que nunca. Não, sério, eu já pensei nesse aspecto. É, mas assim, a jogabilidade é bem diferente. É verdade, eu acho. Não, mas deixa eu só falar uma coisa. Peraí, só uma coisa rapidinho. Eu falei isso brincando, porque o Super Nintendo chegou bem depois no Brasil, tá? Mas o Super Mario World, ele saiu antes do Sonic 1, na verdade. Ah, na verdade, eu acho que o Bowser ali encomendou ali o Dr. Robotnik, aquele bichinho ali. Pois é, faz aí, desenvolve uma máquina aí pra mim e tal. Aí foi e encomendou pra ele. Não, eu vou dar uma sacaneada, né? Vou fazer um palhaço voador. Ah, cara, entre o Sonic 2 e o Super Mario World, eu acho o Super Mario World melhor, cara. Mas assim, o Sonic 2, cara, é irado demais. Tem umas horas, cara, que ele é tão rápido que ele sai da tela e ninguém mais vê ele, né? Isso é massa, né? O cara passava da tela sem... passava da fase sem ver nada, né? Pois é, cara. É, cara, mas aí tá um lance que, bom, eu particularmente gostava mais do Mario World por causa disso. Porque, assim, eu conseguia apreciar o trabalho de level design, sabe? Eu conseguia ver o mapa como um todo, eu conseguia curtir algumas partes, sabe? Eu não era muito fã dessa... Eu era fã da ação do Sonic, sempre gostei. Mas essa parada de você passar o mapa todo sem ver nada, me deixava meio assim, sabe? É irado, mano, tu é doido, né? Até eu também jogo vou concordar com o Bruno e com o Joel que quando você é criança, essa parte é muito mais irada, mano, de você ver tudo passando de uma vez. Pô, não, cara, quando eu era pequeno eu também não curtia muito, não. Assim, eu achava o Mario mais legal justamente por você passar e você ver tudo e... Eu não sei, eu era uma criança esquisita, né? Você cresceu em apartamento? Você foi criado pela avó no apartamento? Porque a família dele é árabe. Não, eu fui criado por vó, mas não foi apartamento não. Já fui muito pra rua, já vi muito de velho. A família do Afonso é árabe, tá? Porque o grande diferencial da SEGA foi justamente essa imagem que ela conseguiu imprimir de assim... É, console da SEGA é coisa pra jovem, atitude jovem. E console Nintendo é coisa de criança. Então, você podia ver que eles vendiam muito a ideia do Sonic, que é aquele personagem mais escolado, e aí aquela coisa meio infantilizada do visual do Mario. Então, isso ajudou muito também a venda do Mega Drive no território americano, porque era isso. Quem jogava Nintendo, ela dizia, ah, isso é videogame de criança. Você tem Kirby, você tem Super Mario, isso é jogo de criança. Eu tenho Sonic, eu tenho Golden Axe, eu tenho Streets of Rage, eu tenho jogo pra macho, né? Parte do Street of Rages e do Golden Axe, eu concordo sim, em gênero, número e grau. Agora, o Sonic, cara, eu não consigo concordar que não é jogo pra criança, na boa. Você tem que resgatar, pô, você tem que resgatar animalzinho, aquele, pô, planeta todo colorido, sabe? Mas, ó, a única coisa objetivo, que é um pouco mais adulta é a velocidade, é a objetividade do Sonic, é só isso que eu acho. Não, mas pensa você moleque, o que, que você quer ser? Você quer ser um porco espinho super rápido ou um encanador baixinho e gordo? O que, que você quer ser na sua vida, pô? É um bom argumento, mas eu ainda achava o Sonic bem mais infantizado até do que o, do que o Super Mario. Mas isso aí vai depender se o pai do cara usa bigode ou não, né? O Afonso tá dizendo isso aí só por causa que o Sonic é gordinho. Na época ele... Não, o Sonic gordinho era mais carismático. Pior que era mesmo, hein? Muito magro, não placou nada de bom, assim. Sonic 2, pra mim, foi outra frustração, que eu nunca vi o final também, cara. Eu sempre empaquei, cara, em todos os momentos, naquela fase lá do óleo, da cidade do óleo e tal. Puta merda, cara, eu nunca passei daquilo ali. Essa fase que... Essa é árabe, você tem preconceito porque essa fase é árabe. Tem que... É árabe. É árabe. É, a musiquinha. É aquela. Era música, era árabe, isso aí é preconceito seu também. Agora que tu falou da musiquinha, a gente pode falar do Michael Jackson de novo? Vai lá. Não, porque assim, há boatos de que o Michael Jackson é o autor das melodias, né, do Sonic. Não, não. Só do Sonic 3. Ele foi chamado, cara, mas só que ele não deu certo por causa do envolvimento dele lá com pedofilia e tal. Então, aí... Na verdade, já existia. Já existia acusação, pedofilia, mas... Pedofilia sempre existiu, né? Na verdade, existiu ali a acusação da Pepsi ter queimado o cabelo desse bicho, né? A SEGA sempre trabalhou muito próximo do Michael Jackson. Na questão do Moonwalker, a questão de vários jogos, o próprio Michael Jackson sempre esteve muito próximo. Quando eles foram fazer a trilha do Sonic 3, houve esse convite formal da SEGA pro Michael Jackson. Dizem que ele chegou a concluir a produção da trilha e só não foi creditado em função desses incidentes. Mas a trilha tem a mão dele, é o que dizem, é a especulação que se tem. Não, tem uma música dele mesmo no YouTube, tem uma música que foi ele que fez, né? Não, então, ele trabalhou a trilha. Dançando e tudo. Não, então, aquela música do Cassino, não dizem que foi ele que fez? Não, não foi só uma música, ele trabalhou a trilha toda, Vixe, o CD inteiro do Sony? É, todas as músicas. Não é que ele lançou um CD, aquilo, né, Michael cara? Jackson? É um boato. Michael Jackson Sonic. É o CD mais rápido dele. Quem é que lembra daquele... Quem é que lembra daquele modo versus do Sonic 2, que a tela ficava dividida e... Cara, era horrível enxergar naquele... jogar, mas era muito ruim enxergar naquele modo de jogo também, não, cara. Não conseguia curtir, assim, na boa. Cara, mas uma das coisas mais fodas ali que eu acho do Sonic 2 é aquela parada de você se abaixar e ficar... Cara, aquilo era muito maneiro. Porra, isso aí. Aquilo era muito maneiro. O lance dos loopings era muito foda. Assim. Tinha efeito nenhum, né, cara? O cara apertava só uma vez e o cara já saía correndo, né? Rápido e tal. Mas o prazer, cara, que você tinha se abaixar e de ficar apertando os três botões assim. Porra, era coisa assim de escondido. Era os três botões que tinha que apertar? Não, podia apertar um só. Só precisava apertar um. Não, mas aí... O Joel apertava os três, porque ele não gostava do controle. Porque tu queria quebrar, né? Eu apertava os três, assim. Aí o bicho ficava... Porra, era irado demais, cara. Tu ficava meia hora com ele rodando, assim, só pra ver, ver se ia mais rápido. Falando em Sonic, vocês lembram das revistas em quadrinhos do Sonic que saíram por aqui? Atrocidades, pelo amor de Deus. Vocês lembram do anime do Sonic? Né? Eu lembro. Ainda bem que eu nunca vi. Passou há pouco tempo, não. É assim, ó, quadrinho e anime do Sonic, os dois horríveis, eu acho que a gente não deveria falar nisso, sinceramente. Cara, eu vou te dizer que eu tenho duas revistas do Sonic quadrinhos aqui, viu? Não faço, taca fogo agora. Eita, Zé. Isso não, você tem uma futura fogueira. Tá zerado. Isso não existe. Isso não existe. Inclusive, tem até uma edição que o Sonic tá ensinando o cara a fazer um cachorro quente, hein? Tá vendo? É galhofagem, não pode ter uma coisa dessa. O Sonic não merece uma coisa dessa, gente. Tira o Sonic daí, faz isso pro Sonic. Então, galera, não dá pra ir no Ida Só. Essa é a primeira parte do papo sobre a SEGA. Nessa semana ainda, se o pessoal da BIC não encontrar a gente, postaremos a segunda parte ainda com o Bruno Carvalho, do 99 Vidas, e o Afonso Cover. Então fique ligado lá no Twitter, do Azila, e no Facebook, pra acompanhar essa parada. Música.